Eu não tenho casa, eu moro em casa de mãe. Casa de mãe é bom, mas é casa de mãe. Eu não tenho casa, eu moro em casa de mãe. E quando querem meu chamego, não dá por causa de mãe. Tô na missão do sereno, pra juntar alguns trocados. Espada de São Jorge protege, a ruda é pra mal olhado. E um dia vou ter minha casa e vai ser a coisa mais linda, com gravuras de Oxóssi, Ogum e mãe menininha. Mas eu não tenho casa, eu moro em casa de mãe. Casa de mãe é bom, mas é casa de mãe. Eu não tenho casa, eu moro em casa de mãe. E quando querem meu chamego, não dá por causa de mãe. E quando eu tiver dinheiro, só vou agradar mamãe. Minha filha, cê quer sucesso? Sucesso é ter mamãe. Mas eu não tenho casa, eu moro em casa de mãe. Casa de mãe é bom, mas é casa de mãe. Eu não tenho casa, eu moro em casa de mãe. E quando querem meu chamego, não dá por causa de mãe.